vocês ficam me tirando daí, né? Eu não vou querer fazer. Como é que eu vou esquecer vocês? Eu vivo pra vocês. Isso, cara. Eu faço isso porque eu tenho essa cara deformada. Esse programa é uma reprise. Não, não é. Não é. Não é. Estamos chegando ao vivo no 20 de setembro. Uma da tarde. No 20 de setembro. Deus o livre. Precursor da liberdade. Tiroso! Ah, hoje é um dia. Quem mais gosta do seu é outro, né? É outro. Hoje é um dia. Hoje é um dia. Quem não vou morrer? Ah, credo! Porque de mim vai ficar. Eu já acho que ainda tem um outro. Muro. Amigo punk. Não entendo. Escuta o meu desabafo a essa altura da manhã. Já não importa o nosso bafo. E peleia, né, cara? Peleia. Não vou fugir da peleia. Outra, aquela do mano. Aprendi Lima. A domar. Amar o seu égua. E para as mulheres, vale as mesmas regras. Animal te para. Zona do Rincão. Mulher pra mim é como redomão. Malhador nas patas, pelego na cara. Faltou só uma. Qual? Agora deu, querido. Agora não investe mais. Agora deu. Não vem o chesco e brasileiro. Desta terra que eu amei desde guri. Tá pronto, agora que a gente já lhe mostrou todo o orgulho gaúcho, vamos trabalhar. Estamos chegando com o Pretinho Básico neste feriadão de 20 de setembro, ao vivo para todo mundo, para todo o Brasil. Vamos cantar uma nossa, então. Pelo Atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. Um pedacinho de terra. Vamos juntos aqui no Pretinho Básico com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas da Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Fala aí, Amaral. Ô, bebê, mas beleza? Vou beleza. Falar que nem nego véio hoje. Ah, pra quê, cara? Pra porque quê? É dia do gaúcho. Mas não interessa, tu consegue sendo gaúcho igual. Tá bom, então vou falar normal. Fala, Mr. P. Tudo bem. Tudo bem, Mr. P. Como é que tava Santa Cruz? Tava muito bom. Show de o bola. O estado hoje de manhã tava meio deplorável. No início foi bem. Mas por quê, cara? 6 a 7 tava bem. Agora depois deu uma zandada. Tá viradinho, inclusive alguns tuitaram. Tá bebum, Mr. P. Mas era um estado de sono que deixa o cara grog, meio fora do ar. Claro, é verdade, é verdade. Da 6 a 7 foi bem. Da 6 a 7 embalou bem. Sim, que foi, já chegou direto, né? É. Já chegou no RIP. Sim, é, vamos explicar, né? Eu e o Porã fizemos festa essa noite em Santa Cruz do Sul, e aí a festa anos 80, assim que terminamos a nossa participação, pegamos a estrada e retornamos pra estar aqui às 6 da manhã. E aí a primeira hora de clássicas no pijama das 6 a 7 ali, eu tava embalado ainda, elétrico. Das 7 começou a vir. Aí veio o repé. Veio das... Olha, entre 7:30 e 8:30... Nem eu queria me ouvir. Mas foi engraçado pra quem tava ouvindo. É isso aí. Pensa no lado bom. No Rio Grande do Sul, muita gente dormindo, muita gente não te ouviu. Sim. Agora, pro resto do mundo, né? Pro resto do mundo, todo mundo pensa sacou. No lado bom, claro. É FM, né? Imagina se fosse a AM. Pá, e noticiário? Sério? Imagina. Não, mas é o ônus, né, cara? É o ônus. Claro. O cara faz festa na noite, tem que estar aqui no dia seguinte, é assim que é. E a vantagem de trabalhar em dupla, porque aí um se apoia no outro. É. Quando um cai, o outro dá uma erguida. É isso aí. Assim vai indo. É isso aí. E tu, Potter? Oi, gente, tudo bem? Vou falar que nem gaúcho. Ah, que isso, cara. Que isso. Também não vou matar. Quer mandar um abraço pro cara que guinchou teu carro ontem de noite ou não? Que não guinchou, né? Que não guinchou? Foi um policial militar, estacionei em lugar proibido, bem feito pra mim, né? Aí, ali no aeroporto, fui ver o show do Bonde do Tigrão, no aeroporto do Porto Alegre. E aí, o show do Bonde do Tigrão, lotado lá, um abraço pra toda a rapaziada, conheci a Mulher Melancia e a entrevistei. A Mulher Melancia, de verdade? De verdade. Ela tá no Tigrão agora. Ela tem caroço, a Mulher Melancia. Se a Mulher Melancia acha um caroço na bunda, ela vai procurar um oncologista. Tá cheia de caroço na bunda. Bunda da Mulher Melancia é uma coisa impressionante. É pro bom ou pro ruim? Pra mim, bom, né? Pro bom. Pra ti, pro ruim. Certo. É uma melancia mesmo. É duas melancias. Mas é uma pergunta cada pra tirar de uma melancia. É isso aí. Cada sério? Se ela acha um caroço na melancia, ela procura um oncologista ou... Cospe fora? Não, acho que ela não procura um oncologista, né? Não. E como tu, é que Pianjas, caminha? Tá bem, Pianjas? Tô bem, muito bem. Marchando. Muito feliz por ter tá por esse feriado. Tá bem nesse muito. Dia. Muito. Ah, que beleza. Feriado é bom até quando é dia quando é da Revolução Farroupilha. É verdade, eu também acho. E aí, meu querido Geiso? Como é que é, meu? Ô, gente, tu sabe a história da Revolução Farroupilha, gente? Você que perdemos, né, meu? Mas lutamos, né? Nós tentamos. Perdemos, mas lutemos. Mas há quem diga que ganhamos, né, gente? Peraí, agora vamos dizer que vocês lutaram. Agora é mentira. Não, eu não lutei nada. Eu vi lutar, eu nem vi lutar. Eu vi que lutar. Os Amaral lá, algum deve ter lutado. Os Amaral vieram lá de Portugal. Posso resumir rapidamente a revisão Valpira? Deixa eu antes apresentar a estrela móvel do programa de hoje. É o nosso querido homem colorado, o homem do bola nas costas. É o homem amigo da galera. Cara, poucos de vocês sabem, eu acho que nenhum sabe, mas além do Bortolassi, eu tenho um outro sobrenome, que é Gonçalves da Silva. Olha! Que vem da família do general Bento Gonçalves. Olha! Isso é muito bom. É uma beleza, né, cara? Isso é muito bom. A evolução Farroupilha foi o seguinte... Foi fazendeiro... mas é Bento Gonçalves da Silva. É uma família Gonçalves. Mas fala da Revolução Farroupilha aí, Potter. Revolução Farroupilha é o seguinte, pra quem não sabe, principalmente Santa Catarina, né? Oligarquia rica, né? Os grandes fazendeiros do Rio Grande do Sul estavam brabos com o imposto cobrado pelo Império Brasileiro. Pelo charque, a carne de charque. Pela carne, aí os ricos gaúchos lutaram contra os ricos do Império. Na verdade, quem lutou não nacionais. Foram os ricos, né? Só que quem lutou foram escravos, que eram comprados pra lutar, e os pobres. Né? E o nome vem de farrapo, né? Porque eles eram pobres e as roupas eram todas velhas. Ou seja, morreram os pobres lutando por ideais... Dos patrões. Dos patrões, exatamente. Morreram os funcionários pelo ideal do patrão. Não é como a Revolução... Como hoje em dia, né? Mais ou menos como hoje em dia. Pega, por exemplo, assim, pega a empresa que você trabalha, né? E aí pega a sua grande rival, a empresa do ramo. A concorrente, a maior concorrente do ramo. Os empregados da empresa do ramo, dos seus adversários, quando vocês lutam para os patrões de vocês serem felizes. Isso aí. Né? Ao contrário da Revolução Francesa, onde os empregados olharam para os patrões e falaram assim, ó, vocês estão nos ferrando. Aí foram lá e tiraram os patrões de cima. Na verdade, foi a burguesia que lutou contra a monarquia na Revolução Francesa. Tá, mas não teve povo. Não, claro que sim. Não, mas absurdamente. Bom, vai começar a discussão agora. Nós vamos discutir agora a Revolução Francesa no dia 20 de setembro. O que importa da Revolução Farroupilha, cara, é que mesmo que a gente tenha perdido... E a guerra dos 100 anos. A gente perdeu, mas a gente lutou tanto que a gente... Não, não é a gente, Lelê. A gente não é a gente, porque a gente é rico. Não, mas a gente gaúcha, a gente perdeu. Não, mas a família do Lelê lutou. Tá, e a guerra dos 100 anos? Não durou 100 anos. Esse tá bem, cara. Então, agora que a gente já explicou a Revolução Farroupilha, motivo do feriado, e por isso estamos aqui, porque não é feriado em Santa Catarina, não é feriado no Paraná, não é feriado nos Estados Unidos, não é feriado, é só feriado no Rio Grande do Sul. E como nós somos um programa que transcende, é um programa sem fronteiras, que ultrapassa a barreira de uma fronteira. Parabéns, hein, Fete? Nós estamos aqui para apresentar o programa ao vivo para nossa audiência. Mais uma vez, o ser humano evoluído que és tu. Obrigado. O maior de todos os seres humanos da face da Terra. E o que eu sou? Magnânimo. Não, não, não. Antes de ser magnânimo, eu sou... Pintudo. Não, cara, não. Eu sou o quê? Gaúcho! Aê, eu sou gaúcho, é isso aí. Olha que orgulho. Se todo gaúcho fosse que nem tudo. Hoje é dia do gaúcho, também é dia do papeleiro e é dia do coletor de lixo. Papeleiro, Papeleiro, papeleiro. Um abraço a você que passa varrendo ou coletando o lixo para depois o gari passar varrendo e deixar nossa rua limpinha para que no dia seguinte de manhã todo mundo volte a sujá-la novamente. E esse pessoal tem trabalho, porque é povinho bem mal educado nosso, né, cara? Coisa boa, você é gaúcho. Não, brasileiro. Andam de cavalo no meio da rua cagando tudo. Aliás, tá um bosteiro na rua hoje. Mas é adubo. O asfalto não é adubo, né? Cheiro é bom. Não, mas a água vem e leva a bosta. E isso, tudo bem. Isso é verdade. Mas, tipo, assim, carteira de cigarro, bagulho, cigarro, latinha, não. Não, aí não. Agora, só nesse estado, pra ver num determinado dia do ano, tu ali, com os carros, as sinaleiras, etc, todo mundo, e daqui a pouco um mundaréu de cavalo, aquela cavalgada. Vai aparecer o Ricardo Neis dos cavalos. Que nem cavalo. Só em Porto Alegre, cara. Cavalo do 20 CD, cagando, andando e sendo aplaudido. É verdade. O filme Tropa de Elite 2, agora nós estamos nos destaques do Clique RBS. Foi eleito representante brasileiro na disputa por uma vaga entre os indicados a melhor filme estrangeiro no Oscar de 2012. O anúncio foi feito há poucos instantes no Rio de Janeiro. A cerimônia de entrega do Oscar vai ser no dia 26 de fevereiro. Os concorrentes serão revelados no dia 24 de janeiro. Então sabemos que o brasileiro este ano no Oscar é o Tropa de Elite 2. Ainda não, né? Ainda não. Sim, é um indicado. Se estiver lá. É o Tropa de Elite 2. Isso aí. São 5, né? Filmes estrangeiros. E 10, agora são 10 no principal lá. Levantamento feito pela Defesa Civil de Blumenau mostra que 394 ruas da cidade foram atingidas pela enchente da semana passada. Este levantamento já foi encaminhado à Caixa para agilizar a liberação do fundo de garantia devido ao estado de emergência, ou seja, a Caixa vai liberar o FGTS para ajudar aí os moradores resgatar, os moradores resgatarem sua, digamos, dignidade. Esse levantamento já foi encaminhado então à Caixa para agilizar a liberação do FGTS devido ao estado de emergência. Para efetuar a liberação, a Caixa ainda precisa da definição exata sobre o trecho que cada uma destas ruas foi atingida pela enchente. Este levantamento será feito e deve ser concluído ainda esta semana. Somente a partir da identificação do trecho da via será possível saber quantas pessoas serão beneficiadas pelo saque do fundo de garantia por tempo de serviço. Que é triste de qualquer maneira também, né? O cara tem um dinheiro que tava guardado ali. Tava guardado lá para uma garantia, uma enchente, né? Caso tu seja demitido e tal. É, vem uma enchente, destrói tudo. Quando eu vejo que o governo ajuda, assim, ele vai reconstruir a estrada e tudo mais. Ele não pode se meter na vida do cidadão, tipo assim, aquela casa que foi perdida a ele construir. Acho que não, né? Deveria. Mas sabe, não é. Porque ali é privado, é propriedade privada. Sim, mas é. Mas foi um dano. Que ajuda as pessoas. Foi um dano social, né? Um dano, sei lá, né? Que daqui a pouco de uma má construção, de uma incompetência administrativa que causou o dano particular. E aí, menos tese. A Infraero vai reduzir o tempo de tolerância de atrasos em voo doméstico para 15 minutos. Voos domésticos têm, então, essa tolerância de 30 minutos hoje e vai diminuir pela metade. Para voos internacionais não haverá mudanças. O limite de atraso continua sendo de 30 minutos. O índice de atrasos médio no Brasil é de 7,5%. Faz tempo que eu não pego um voo atrasado. Eu não pego também tanto voo assim na vida, né? Mas os meus últimos 5, 6, assim, estão na hora. Mr. P tá aí? Tô aqui, tô te ouvindo. Ô, Mr. P pegar o avião direto, né, Mr. P? Direto. Vai vir pra Floripa aqui. Peguei o chatinho com o Dedé esses dias, rapaz. Dá uma força aqui pra banda catarinense, pô. Tu é o cara, o único cara que toca a banda catarinense. Não, aí. Mas tu ouve. Na Rádio Atlântica, tá ligado? Irie, porra, tá com um sonzão do caralho. Baixeira, tá com a baixeira? Ó, baixeira do caralho, né, Mr. P? Força pra banda Irie. Olha aqui, ó, visita o Pretinho agora na semana que nós vamos estar em Floripa. Isso, vai lá, nós vamos estar lá. Vocês vão vir pra Floripa? Não, claro. Vamos mais. Vamos estar lá de 12 a 19. Claro. Vou lá na terça do ministério lá, Mr. P. Pegou bem a data. Terça da noite, lá de madrugada, vou ficar lá contigo a noite toda. Não, tá te atrapalhando, velho. Não tem mais. Não tem. E a melhor notícia deste 20 de setembro, Cléo, teu nome, né? Cléo. A melhor notícia deste 20 de setembro, dia do gaúcho. Pesquisa confirma que carne vermelha não faz mal à saúde cardíaca. Costela. Uma pesquisa realizada no Instituto de Cardiologia comprovou que a carne vermelha não altera os níveis de colesterol e da pressão arterial. A carne vermelha, se assar, já fica marrom. Aí complica. E costela não é carne vermelha. Costela é a carne com osso. Gordura. A carne vermelha realmente traz benefícios ao organismo, sendo fonte de proteína, de ômega 3, de vitamina B12, zinco e ferro. Zinco? Mas é necessário cuidar com o excesso de gordura, aí sim, que o alimento pode conter, né? A costela gorda, por exemplo. Mas aí assa com a gordura e depois tira o excesso de gordura na hora de comer. Tira, exato. Ô, Peter, barbaridade, mas não. Tem muito ferro no lombinho? Tem ferro no lombinho? É que o lombinho... De porco? O lombinho acho que não é carne vermelha, é? Não tem ferro. É? Carne acho branca. Não. É? Não, acho que não. É branca. Lombo. É, o lombo não é carne vermelha. E tem ferro na maminha? A cor é branca, mano. Você se esqueceu uma coisa. Tem ferro. Na maminha tem ferro. Na maminha tem ferro. Tem. Picanha tem ferro. Tá, costela, entrecô. Vazio. Aí no dia vazio. Do vegetariano, um centro de pesquisa anuncia que faz mal. A carne vermelha. Tem um filme do Woody Allen que chama Sleeper, que ele dorme e fica 100 anos, né, dormindo, aí descongelam ele lá no futuro, se descobre que chocolate é a coisa que mais faz bem, doces que e tal. Beleza, imagina. E vegetais fazem muito mal. Muito mal. As crianças pequenas querendo comer vegetal, assim, a mãe, não, pega esse chocolate. Boa, boa. Cara, tem uma coisa que é também é objeto de estudo aqui no Rio Grande do Sul, a incidência de câncer no estômago e câncer no pâncreas, câncer no intestino, em função da fumaça da carne no churrasco. Ah, é? É. O carvão? O carvão queimando, né? E sua fumaça, que é o produto maléfico desta queima. Toxina, exato, que tá ali na carne, né? E isso aí é comprovado. Mas é bem bom, né? Por isso que eu bem bom. Só faço churrasco de sushi. Tem muita gente que faz churrasco e faz o fogo e não coloca carne imediatamente. Que é o ideal, né? A carne não assa na labareda, ela assa na brasa. Isso, mas é que tipo, tem pessoas que... Eu conheço muitas pessoas que fazem churrasco assim e acende o carvão, deixa o carvão queimar um pouco pra depois colocar a carne. De repente sai ali nessa primeira queimada. Pode ser. Mas igual, né? Churrasquinho hoje, né, velho? É verdade, hoje amigo. Eu vou comemorar o dia 20 de setembro com os meus amigos no melhor estilo 20 de setembro. Um grenal entre os amigos e um churrasco depois. O que eu quero mais hoje, né? Dá pra botar mais coisas aí, né? Dá pra botar mais aí, não posso falar no rádio. Uma sinoca, bota uma sinoca. E quem vai narrar sou eu, É o Paulo Brito que vai narrar, o Paulinho Brito. Sabe, Calígula vai? Calígula não vai. Teve um amigo meu, cara. Teve um amigo meu que casou no 19 de setembro. Há uns anos atrás. É mesmo? Reparou dia 10. Não, justamente pra pegar, sempre fazer festa, né? No feriado. Setembro. Ah, boa. Podia fazer festa todo ano que podia. Não, ou não esquece, né? Uma data boa pra não esquecer o casamento. Também. Também. Acabou. 1h20, vamos dar uma girada aí, Marcelo! E aí, Marcelo? É verdade, amigo. Enquanto o povo gaúcho comemora, o jornalismo acontece. Jornalismo vai acontecendo e o angolano acabou detendo um recorde por esticar a boca até 17 centímetros. Em homenagem aos gaúchos. O angolano ou uma angolona? A maior mandíbula. Ele é conhecido como a mandíbula do terror. Eu tenho a foto. Vou mostrar a foto pra vocês. Olha, que bocão, hein, amigo? Eu tenho a foto, vou botar no Twitter, mas antes vou mostrar pra vocês aqui. No Twitter! Ele encaixa uma lata de refrigerante de lado. Na horizontal. Isso aí. Dentro da boca. Ai. Que é isso? Que nojo. É verdade. E vazou uma outra foto, hein? Além do angolano, vazou a foto de Pedro Ismanioto. Ah, meu Deus. Imitando Scarlett Johansson. Ah, não, esse cara aí não dá. Peladinho, com a bundinha de fora, tá no Twitter. Procure no Luciano Potter, @twitter.com. Homem bebe demais e confunde delegacia com cassino. Que trago, hein? Rapaz de 21 anos chegou à delegacia localizada na cidade de Lincoln. Ah, lá em Lincoln tem muita delegacia. Perguntando ao delegado sobre as fichas de 21. Muito bom. Me dá 100 fichas aí, baixinho. Após exame de sangue, o homem foi mandado pra desintoxicação. É o mínimo, né? Vai desintoxicar o seu filho da mãe. Jovem é preso após provocar acidente com cobra. Opa! Quem aqui nunca teve um acidente com uma cobra, né, amigo? O acidente ocorreu depois de uma motorista que freou pra evitar passar por cima de uma cobra que tava na rua. Aí veio atrás dela. Mas um condutor de um caminhão que vinha atrás dela não conseguiu parar e bateu na traseira. Então a cobra... Não, a mulher não quis passar por cima da cobra. A mulher... Aí machucou o traseiro. A cobra machucou o traseiro, isso? Exatamente, a mulher causou um acidente no carro. Quantas cobras já não causaram acidente dentro de carro? Ah, é verdade. Aranha também é perigoso. Aranha com cobra mesmo, no mesmo carro. Uma cobra dando carona pra aranha. E uma piranha junto. Meu Deus do céu, fica um animal, um mundo animal. Então a mulher não quis passar por cima da cobra e machucou o traseiro, foi isso? É verdade. Não quis. Tem muita mulher que tem medo de cobra. Uma vez eu peguei carona num carro que tinha uma vaca, uma cadela e uma piranha. Ah, para, dentro do carro. E uma galinha. No reboque, né? A galinha dirigindo. Uma vaca, uma cadela. Uma cadela. Uma piranha. E um tigre que era tu, né? Não. E um galo velho. Então. Era isso, Marcelo! Era isso, meu querido! Vai, Mr. P! Infância igual a de quem cresceu na roça, olha, não tem igual. Lá se vive e a gente aprende coisas que jamais a gente esquece. Chico Bento, né? Simplesmente a vida passa por ali na frente dos olhos de forma espetacular. Leandro Vila é que manda esse e-mail e justamente com algumas referências sobre o que ele está dizendo, que são essas coisas da colônia. Como, por exemplo, na colônia tem sempre uma perna de salame de pendurado no porão da casa. E é só da colônia. Tem umas pernas de salame de pendurado no porão. E é só lá que chama perna de salame. Sim. Não existe outro... Tem um braço de salame. É uma perninha de salame. Filho de colono tem sempre o nome importado. Fadson, Osvaldo, ou simplesmente o apelido de Nenê. Nenê. O Nenê. Tem o calendário de Santo Antônio na parede da sala. Aquele clássico todos os dias, né? Que é o bom calendário. Sim, tem uma mesa comprida com gaveta e o baralho encepado dentro. Bah, essa é fantástica, aquela mesa com o baralho na gavetinha embaixo. Tem um canivete em forma de foice pro fumo. Puta, mas isso é muito colorido. Tem roupa secando no tampo e nos ferrinhos do fogão a lenha. Fogão a lenha aceso o ano inteiro com a chaleira que nunca sai de cima. Com certeza. Pé de bergamota, lima, laranja do céu do lado da casa onde o cachorro fica ali deitado o ano inteiro. Que beleza. Diga-se de passagem, cusco, né? Tem compota e a chimia de tudo quanto é tipo em cima do balcão. Feita pela avó. Eu vou fazer a chimia, cara. Ficava a tarde toda fazendo lá a chimia, mexendo, queimando. É coisa bem boa, chimia, né? Tem as toalhas de mel. Nunca comi chimia na minha vida. Ah, como assim, cara? Chimia é geleia, cara. Chimia é geleia. Mesma coisa. Não, chimia é diferente de geleia. Não, pai, é a mesma coisa. Peraí, só pra não é. Nunca... Chimia é uma coisa, geleia é outra. Como é que se faz a chimia? Chimia, ela é mais consistente. E é mais colonial. A geleia é mais industrial. Mas o propósito é o mesmo. É, passar no pão. A chimia... Ser feliz. Mas é diferente. A chimia... Há quem passa em outros lugares, mas o pão ainda é o ideal. A geleia quer ser a chimia. Tu lembra do caro? Industrializado. Caro, aquele caro que... Caroso. Que era meio mel, né? Não, não é mel, é um xarope aquilo. Caro com K. Não, cara, não, é tipo um mel. É mel, é tipo um mel. É xarope de glicose. É, aquilo não é geleia. Não, aquilo é uma imitação de mel. Não, cara, a gente vai no chimia é o seguinte, tu pega uma fruta e aí tu cozinha a fruta por bastante tempo. Essa fruta ela vai ficando uma pasta. Essa tu pasta nunca comeu geleia? É uma geleia. Não, chimia. Tem de maçã. Mas claro que já não. A gente vai nos hotéis, normalmente tem de figo. Chimia. De abóbora, tudo na mesa. É pra passar no pão, não é sobremesa. Não, passa no pão. Aliás, o nome é... Chimia com nata. É chimia. Né? A gente fala chimia. É que vem do alemão, acho. É do alemão. A minha avó ela falava assim: chimia. Qual a chimia melhor? A chimia da Fritzenfried ou a chimia da Fó? Falava pros primos, tudo de 8 anos, 5 anos comendo. A da vó. Então a minha chimia é a melhor chimia do mundo. Porque a Fritzenfried é a melhor chimia do mundo. E se a minha chimia é melhor que a Fritzenfried, a minha chimia é melhor. E o meu avô Hugo, ele chamava a minha avó de... Muito relaxada. Que isso? Era, cara, muito relaxada, não limpava nada. A vozinha morreu já. Morreu. Faleceu. Era boa, pra assim, sorte do vô Hugo. Incomodava meu vô, velho. E pra encerrar a lista aqui do Leandro sobre as coisas da colônia, tem. Deu uma sobrevida pro vô essa morte. Tem casca de laranja pendurada atrás do fogão a lenha pra fazer chá. Clássico, isso aí sim. Isso e tem sempre um pedaço de chinela havaiana pra fazer a porta parada e bater ali. Clássico! Clássico. Bacana, Leandro, um abraço. Show de bola. E aí, Potterzinho? Renan Nunes, de Araranguá, Santa Catarina, manda pra gente 5 coisas que o macho não faz. Não faz? Não faz. Vamos ver. Agora eu quero ver. O macho não sai pra dançar. Não faz. Preconceituoso. Tem um amigo. Aliás, o macho nem sabe dançar. Isso aí é antigo demais, cara. Hoje em dia os caras saem pra dançar e pegar mulher. Não. Superinha. É superinha. O cara sai pra... pegar a mulher. Que dança. E uma das armas é dançar. Não, aliás, agora, é a principal. Agora, tomar banho e falar assim, cara... Eu tô louco pra sair pra dançar. Pode dançar. Vamos sair pra dançar. É, vou ligar assim, mandar um e-mail. Aí, gurizada, vamos sair pra dançar muito hoje. Preconceituoso, um dos maiores homens do Rio Grande do Sul, Dinho do Grêmio. Dançava que era um honra. Dançava e adorava dançar. Saía pra dançar. Mas por que isso, maravilhoso. O Dinho que nos ouve. No intervalo, a gente vai colocar o Dinho sambando no blog do Pretinho. Tá dança bem. E dança. Abraço, muito. Dinho. Baita, gente. Abraço, Dinho. Abraço, Dinho. Abraço, Dinho. Mais uma coisa que o homem quer não ver faz. O braçudinho? Mais uma coisa que o homem não faz é o seguinte: raspar os pelos do corpo em qualquer região. De jeito nenhum. Não, barba. Pode. No máximo a barba. Não raspar, no máximo a parar. Olha, os jogadores de futebol, eles raspam os pelos. Jogadores, cara, eu quando tiro a camisa, o Fetter sempre diz assim: Piangers, raspa esses pelinhos da mamica. Claro, cara. Tem uns pelo na mamica. É que fica uns tufinhos ridículos de pelo só nas mamicas, cara. É horrível. Quando eu vejo. Deus te deu esses pelos. É isso que eu tenho. Tu tem que conservá-los. É só o que eu tenho. Não, né, cara? É que não é legal beijar uma mamica com pelo. Cara, né? Quando eu olho vocês, assim, quando eu vejo vocês, meu, e os seus mamilos, eu me convenço cada vez mais que realmente eu não gosto de homem. Mamilo? Mais um motivo pra eu não gostar de homem. Mas aí, isso não quer dizer nada, que se tu visse os mamilos do Rodrigo Santoro, tu poderia gostar. Posso? Não, não, é horroroso. Mostra não mamilo, gostar dos nossos mamilos, mas olha aqui, quer dizer que tu não gosta de homem. Certamente o Mr. P depila os mamilos. Certamente o Rodrigo Santoro também depila os mamilos. Não, porque o cara que é vaidoso, é bonito, se cuida, se curte, depila os mamilos. Informação de coxia, depila os mamilos. Depila os mamilos, depila, é verdade. Depila. E às vezes pede ajuda. Agora, mais não só os mamilos. Aliás, tem gente que tem caras que eu conheço que depila o tronco inteiro. Não, tem gente que depila o saco. Sim, tem gente que depila o saco. Vai, continua. Tem gente que depila outro, até atrás. Ali. O Renato Giannettini depila. Valeu, vai, vai. Pra ficar lisinho. Número 3, coisas que o macho não faz. É, isso aqui é meio, meio plebiscito, assim, porque assim, ó, coisas que macho não faz, não ter cicatrizes no corpo. Ou seja, o macho tem que ter. Óbvio, claro, é óbvio. Tem que ter. Mordida de cachorro, lanhado de skate. Joelhos, pra quebrar a perna. É isso aí. Cerca, aquela cerca com cara farpado. Eu tenho uma aqui no peito, cara, que uma vez eu era muito guri e eu tava correndo. Aqui, cara, de ponta. Oh, ai, que mamilo. Ah, mas hoje todo mundo tá vindo mostrar o mamilo. O cara pede mostra. Lelê, se depila. É o 20 de setembro. Não, é que eu tenho poucos pelos mesmo. Cara, mas eu tava correndo atrás de uns primos meus, cara. Opa! E era noite. E gritando, agora sou eu! O precursor da liberdade. Cara, eu era uma criança, seus imbecil. Na minha família, a gente corria atrás das primas. Também, cara. Era uma galera correndo. E aí eu vi que era fazenda lá do tio, sei lá. E todo mundo desviou de uma história. E eu, como eu tava atrás, eu corri, eu fui atalhar. Cara, e o atalho que eu fiz, cara, eu simplesmente tranquei num arame farpado. E todos desviaram e eu fui pelo meio. Tá, tu trancou com o peito? Não, eu tava correndo, cara, e eu tranquei. Pá! Tu não tinha desviado. Eu tava... Virou Jesus. Eu tava brincando de... Cara, horroroso, cara. Brincando de... Inesquecível a dor até hoje. Brincando de esconde-esconde com o meu irmão, o gordo, né? E aí... Foi o 20 de setembro, precursor. Liberdade. Eu poderia ter dado melhor pra esses depoimentos. E aí, eu e o gordo e os guri. E depois eu quero contar uma de um grande amigo meu de infância também. E aí tinha o Apolo, que era um cachorro, né, um pastor alemão, um vizinho, né? E aí o gordo assim, vamos esconder lá perto do Apolo. Assim, não, pode ir, que o Apolo não tá lá. Passa uns 2 minutos, todo mundo escondido na rua, aquele silêncio, né? E um cara procurando, né? Olhando o vizinho, procurando. Daqui a pouco só sai o gordo de dentro da casa, o Apolo chorando. Cara, e aí o gordo, o Apolo tava lá, não sei o que tá. Ele tava o gordo todo vestido, né, cara? E aí o que houve? Ele tava um pouco rasgado. Cara, na hora que tirou a camisa, tinha um pedaço de carne pendurado. Ai, ai, ai. Mas um pedaço de 6 centímetros. Ah, um furo aparecendo quase um osso. Um bife. Um bifão e um osso aparecendo do braço, assim, ó. Pra quem tá comendo uma carne agora assando, mais ou menos como a costela tá vendo agora sem botar no fogo, sabe? Galeagem, tá ótimo, tá bem. Galeagem, qual a tua história do teu amigo? Não, faz? Era brincadeira, cara. Não tem? Não tem. Era só pra incitar mais uma vez o fogo. Foi no 20 de setembro. Uma vez no 20 de setembro, meu primo Timóteo... ele achou... Atrás da casa do meu avô tem um prédio. E ele achou uma camisinha de Vênus. E ficou brincando a tarde toda, como se fosse um balão. Meu primo Timóteo, cara. Isso é clássico também, cara. Mais duas aqui, gaúcho não faz, tá? Chupar picolé ou sorvete. Sou bravo, fazia mostrar. Ah, já tá no 4, já tá no 4. Coitado, cara. E número 5, o que, que é consolate, Maurício? Consolar? Ah, tá, consolar. Ex-namoradas de amigos. Sim, de amigo? Não faz. Não faz? Como não? Como não? Que os caras mais fazem. Macho que é macho, só faz isso se estiver pensando em levá-la pra cama, claro, ou em ouvir algo pra ficar na brincadeira com o um amigo. Não, tira da segunda parte. Não, descobri uma coisa. Vou ficar na brincadeira. É, daí a guria fala, tu raspa. Tá, me fala umas coisinhas do Lelê aí. Ah, o Lelê tem um tiquinho pequenininho. Ah, Lelê tem um tiquinho pequenininho. Lelezinho. Ô, meu, vamos fazer os classificados que tá na hora já. 27 minutos pras duas. Bom, se bem que só tá na hora pra nós, porque pra quem tá ouvindo, especialmente no Rio Grande do Sul, ninguém tem compromisso, ninguém tem hora pra nada. Hoje é feriado, 20 de setembro. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Preciso de uma força. Tem um polo pra vender e tá bem difícil. Se puder anunciar, ficarei imensamente grato. Segue então a descrição. É um polo sedã Comfortline preto ano 2003, completo com bancos diferenciados, ar digital, mala elétrica, a abertura, né, da mala e computador de bordo. 70 mil km, revisado, super inteiro, aceito 25.400 por este polo. Polo sedã 2003, @gmail.com, certo? Venho até vocês para anunciar a venda da minha Deventosa. Deventosa? Ah, é uma D20. Uma caminhonete D20 preta, 94, completa. O que achou aí, Neila? Uma maravilhosa. D20 preta. De 20, 20 centímetros? É, 20. Não, é DV. Com ar, direção, vidro elétrico e trava elétrica. Tô vendendo, pois não preciso mais de uma caminhonete. Aceito troca se for de um valor maior. Se tiver interessado, entrar em contato por Vendo D20 Preta @yahoo.com.br. Coisa linda, querido, fosse enganado. Quem? Tu. Por quê? Venderam pra ter um boneco escrito ao contrário. O quê? Boné. Ah, esse boneco. Não, é assim mesmo. É tá estilo. Ao contrário. É estilo? Tá escrito. Que nem ambulância. Tenemele. É pra ver no espelho. Tá escrito pra. É pra ver. Exato, olhar no espelho. Tenemele. Element. Tenemele. Escrito ao contrário. Bonita marca. Obrigado. Tenemele. E aí, Almizinho, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Tá feliz com esse feriado hoje aí? Tô, não tô entendendo nada. Tô entendendo nada. Mundo de gaúcho. Cavalo. Fantasiado, cagando toda a cidade. Achei que vocês iam só pra nossas pães, pra cagar nossas pães. Vocês pegam na própria cidade de vocês. Cidade também. Vocês pegam na cidade de vocês mesmo. Impressionante. Cagam a cidade toda. Impressionante. Impressionante. É o orgulho gaúcho. Orgulho gaúcho, coisa linda. Coisa linda. Acho muito legal também o saltinho que vocês usam. A botinha do gaúcho vem com um saltinho, né? É a vontade que vocês têm de andar com o salto alto. Né? Tem um pouquinho disso, tem um pouquinho. Pode conversar. Pode conversar. E as esporas? Já viu as esporas? Maurício tá me olhando brabo. Já viu? Já tomou uma esporada na barriga? Ô, gaúcho. Nunca tomei nada. Nunca tô. Já tomei. Uma esporada na barriga deve doer. Deve doer, né? Cavalo que diga. É verdade, coitado. Mas e aí, qual é o e-mail? Qual é o produto hoje do Almir que te mania? Tem muita mulher hoje em dia que passa por dificuldade. Mercado de trabalho não tá fazendo pra mulher. É bem verdade que já passou mais, né? Hoje em dia a mulher passa menos dificuldade. Continua ganhando pouco. O que a mulher pode fazer? Engravidar do jogador de futebol. Que isso? Melhor coisa pra fazer uma mulher hoje em dia é engravidar do jogador de futebol. Que isso? Porque o jogador de futebol, ele trai mulher. Cite três jogadores que dá pra fazer um filho hoje, se quiser. O Dinho do Grêmio não dá. Não dá. Não dá. Ele pode bater em ti, né, Almir? Exatamente. Mas texto dá pra fazer? É. Coisa? Ronaldinho Gaúcho. Dá pra fazer filho. Ronaldinho Gaúcho dá pra fazer filho. Só chegar e ganha um filho. Só chegar e ganha um filho. Mas o que você precisa? É. A camisinha da Almirketing Corporation. Furada! Plastic, Venus Plastic T-shirt. T-shirt Little Shirt. Né? É a Venus Little Shirt Almirketing Corporation. Ela vem com uns furinhos que não podem ser vistos ao olhar nu do jogador. Ao olhar nu. Sim, sim. Olhar. E no escuro também não. Exatamente. Botou a camisinha, pá! Joga lá dentro e é gol do Fantástico. Joga lá dentro. Pede música no Fantástico, querido. Que daí tu vai ter um filho de jogador de futebol. Estão dando sopa aí, ganhando um monte de dinheiro, né, gente? E vocês aí, mulheres, trabalhando feito umas otárias. Que isso? Que isso? Pra nada, né? Vamos lá, engravidar de jogador de futebol. Vamos agora, de tarde, Almir? Almir, era isso, né? É, vou mandar um abraço pro Alessandro Blumenau, que mandou essa bela de uma ideia. Almirketing.com.br, tá rolando, almirketingmania.com.br. Boa. Tem mais acesso que o Desejo Mania. Show de intervalo, voltamos em seguida com Paixão o Paixão pela básico. Excelência, gente, paixão pela excelência. Segura aí, só um pouquinho, já voltamos. Foi tá no já? Ar ainda, meu. Tá no ar, né? Não. Tamo de de volta com o Pretinho Básico ao vivo pela Atlântida neste dia 20 de setembro, 16 minutos para as 2 da tarde. Voltamos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Logo mais às 18 estaremos aqui novamente ao vivo de novo. Novamente. Esse programa é uma reprise. De novo, não é? Não faz assim, Amaral. Já estão pensando que nós não estamos aqui, nós estamos aqui, rapaz. É ao vivo. Acabei aqui de receber aqui uma mensagem aqui do Rafael Steklon. Ah. Ele tá no Uruguai nos ouvindo. Cê, olha aí, viu? Lá não é feriado. É, Uruguai, tá no Uruguai não é feriado. Uruguai nos ouvindo. Boa. Viu só? Muito bem. Estamos aqui com uma brincadeira no Twitter, com uma hashtag. A hashtag foi novinte, o 20 numeral, foi novinte de setembro. Maravilhosa essa brincadeira. Então, se você puder dar uma olhadinha aí no Twitter do Pretinho, o Twitter do Pretinho está retuitando as nossas brincadeiras. Brincadeiras, né? Brincadeiras. Deixa bem claro. Certo? Brincadeiras. Atenção, ouvinte. Brincadeira. É sério. Agora no Pretinho Básico. Bola. Bola nas costas. E aí, gaúcho? Doutor Pepper, o Avaí comprou 2 hoje, doutor Pepper. Opa, agora vai. O Júnior Urso e o Diego. O Júnior Urso? Ah, tão lá os dois. Olha, é um jogador animal, hein? Vieram do Paraná, Brito. Olha, bom time do Paraná, depois é. Vestiário. Estão no vestiário, doutor Miguel. Ai, cara. Não, é que, sabe o que é, doutor Alceu? Nós estamos fazendo uma brincadeira aqui com 20 de setembro, porque né, o gaúcho tem essa coisa do macho, do isso e do aquilo, e nós estamos tuitando só coisas de não machos. De macheza duvidosa, né? Por exemplo, posso pegar alguns exemplos aqui? Aí. O precursor da liberdade sexual, Marcos Pianges, foi no 20 de setembro. E a hashtag foi no 20 de setembro. Brinque com a gente aí, coloque uma coisa de macheza duvidosa e bota a hashtag foi no 20 de setembro. Do Lelê, ideia do Mr. Pico, Lelê tuitou. Vai. Revolução Farroupilha. Adoro. Adoro. Foi no 20 de setembro. Boa. Ah, Duda bom. Garbi, eu raspo meus pelos. Que? Foi no 20 de setembro. Vocês vão sair daqui bem, hein? É. O Fetter, jogar bola e comer churrasco com os amigos. Depois vestiário. Foi no 20 de setembro. É, nesse momento, os caras do desfile ali já estão virando os cavalos, tudo subindo o morro. Ah, pra pegar você. Ah, para com isso, cara. É tudo na brincadeira. O bom é o espírito de grupo do Maurício. É, isso, exato. Que eu sou gaúcho. Jogamos mal e aí o Maurício vai fazendo o que eu falei. Ah, também, né? Ninguém marcou. Pedro não marcou tem nada. Gente fazendo corpo mole. É. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, o Inter aproveitou o feriado pra ir pra Floripa, doutor Peter. Vai jogar contra o Figueirense. Exatamente, joga amanhã com o Figueirense. E já volta o Zé Roberto, doutor Alceu? Só em outubro. Só em outubro? Exatamente. Olha, e ontem o Bolívar falou aqui no Bola nas costas. Olha só. O que falou o Bolívar? Eu não ouvi. O Bolívar falou, vai ficar no banco de reserva. Não será titular no carteiraço. Certo. Exclusividade da Atlântida. Isso é muito louco, né? Que o Bolívar vai pro banco de reserva, né? Volta a se integrar ao time, vai para o banco de reserva e torce, entre aspas, ou por uma suspensão por cartão ou por uma lesão. Não torce, não. Pra ele poder voltar. O Bolívar tem um valor, tem um valor que é o de liderança. Mesmo fora do time, o Bolívar ainda é muito considerado pelo grupo. Então, ontem foi altas entrevistas mesmo. Desde a situação dessa de crise do Bolívar, ele não tinha falado com nenhum veículo ainda. E abriu aqui o verbo. Ele falou com rádio e televisão, ninguém. Só tinha falado com a Zero Hora no escritório do empresário dele. Aí falou com a gente. Mas atendeu o celular e falar que ficou 15 minutos falando com a gente ontem. Que demais. Um beijo pra Vitória, né? Vitória, a filha dele, né? Que nos atendeu quando a gente ligou. Que atendeu o telefone. Eu já vou passar pro papai. E também pro Thales, né? Thales é um grande filhão. Figura, né? Dele. Tá grande bem. Figura, mais carismático que o Bolívar. Feitoria. Era isso, doutor Alceu? Tem o Grêmio, mas o Grêmio tá só treinando. Eu quero um cigarro. Não, aqui não pode fumar, Santana. Mas hoje é o 20 de setembro, a chama crioula, eu acendo o meu cigarro na chama crioula. Mas então vai acender lá na chama crioula no Parque Farroupilha, né, Santana? Acende na labareda do inferno! Esse rapaz deve ser amigo do Kenny. Canta o hino pro Palmeiras, vai. Um pedacinho de terra. Gugu do Rio Grande do Sul. Eu sou gremista antes de ser gaúcho. Mas tu cantou, né? Ser gremista é o sonho delirante. Bernardo, não ser outra coisa. Baita frase. Eu sou gremista antes de ser gaúcho. Tá bom, Santuíno, do Revolução Farroupilha, vai. Foi o 20 de setembro, o precursor à liberdade. Mostremos valor. Música é boa. Esta ímpia injusta. Tu podia virar cantor de bolero, viu? Obrigado, Santaninha. Chega, Santaninha, obrigado. Nossas façanhas. Tu dá pra cantor de bolero, hein? De modelo. Tu dá pro Julio Iglesias. A toda terra de modelo. A toda terra sirvam nossas façanhas. A minha dúvida é a façanha. Qual foi a façanha? Toda terra. A minha dúvida é qual foi a façanha. Qual foi a grande façanha? Vamos ver aí, Lelê, vai. Basta. Olá, gurizada. Chega, Santaninha. Cala a boca agora, deu. Olá, gurizada. Meu nome é Eduardo de Campo Bom. Deu, Santana. Que bravo. Parou, deu agora. Estão confirmando que ele deu. Meu nome é Eduardo de Campo Bom e mando este e-mail para celebrar a Semana Farroupilha. Algumas frases. Foi 20 de setembro. O percussor. É, aqui, ó, 20. Dormir atirado que nem lagarto. É cor bem boa, né? Esperto que nem gringo de venda. Extraviado que nem chinelo de bêbado. Um pra cada lado, né? Fino e comprido como pio de pinto. Opa. Gordo e lustroso como gato de bolicheiro. Acho que tem que traduzir, né, cara? Bolicheiro é o cara dono da venda. É, dono da venda, armazém. Armazém. Mais alto que cavalo de oficial. Bah, de legal, respeito. Legal. Mais faceiro que gordo de camiseta. Essa não precisa explicar, né? Mais gostoso que beijo de prima. Bah. Mais é nervoso. Bom, né? Mais nervoso que anão em comício. Sofrer como joelho de freira na Semana Santa. Sempre ajoelhada rezando. É. E virar ser mais que minhoca na cinza. É que ela vai estar se queimando, né? Daí ela fica... Manda um... Para! Pros vascaínos. Esse ali. Aí é das antigas. É verdade. É isso aí, mandou aqui o Eduardo Pereira de Campo Bom. Obrigado, Lelê. O que, que tem aí? As cantadinhas faladas. Que tem cantadinha. Gatíssimas vai chegar pra ela do lado. Gatíssima, se você fosse uma margarina, você ia se chamar Delícia. Essa é boa. Gatíssimas, gatíssimas, eu vou te dar um boné escrito Eu Te Amo, do lado, pra ver se você coloca isso logo na sua cabeça. Essa foi boa. Gatíssimas, você é igual a faixa de pedestres. Respeito, mas quero avançar. Boa, Zoe. Essa aí tá boa. Quem mandou as cantadinhas foi o Jorge Matos Valanca, na verdade de Joinville. Tá legal, obrigado, gente. Valanca, tem um e-mail aqui. Sábado, fala. Pretinho Básico vai estar em Fagundes Varela. Opa! Na Serra Gaúcha, mais uma balada do Pretinho em Fagundes Varela. Nesse cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Fagundes Varela é uma cidade que deve ter, sei lá, não tem 100 mil habitantes, óbvio. Não, né? Não tem, mesmo. Sei lá, 30, 40 mil habitantes. Vou achar aqui. Menos que isso, acho. Menos que isso. São os melhores lugares pra se fazer festa. Cidades pequenas são os melhores lugares pra se fazer festa. É verdade. Trabalhava em mercado como repositor e queria saber o porquê que as pessoas gostam tanto de encher o saco do repositor. Não pode ver, né, cara? Pergunta ao nosso amigo Maurício Guerra. Muito bom. Os caras não podem ver o repositor, tem que, né? Os clientes não podem ver um repositor, como diz o Amaral, que já vão fazendo perguntas idiotas. Aqui estão algumas pérolas. O cliente vai no corredor de produtos de limpeza e perguntam: tem arroz aqui nesse corredor? Ou vai no hortifruti granjeiro e pergunta: tem água sanitária aqui nessa sessão? Quando eles vêm e te perguntam algo que está na cara deles, isso tira o repositor do sério. Dá vontade de sair dando na cabeça com aquela maquininha. Mas que não. Isso? Não, isso ele não falou. Eu fui repositor e isso é muito ruim. Vocês vão ver como é que é. Vocês que vão em mercado, por favor, não encham o saco do repositor. Eu entendo ele porque eu sou um mal-humorado nato. Eu odeio dar uma explicação, eu odeio atender telefone aqui na rádio, inclusive, né? Quando atendo, trato bem. Mas... É, não atendo. Prefiro não atender. Mas eu, quando eu vou muito ao supermercado, eu sempre peço pros caras ali. E sempre sou bem tratado. Os caras sempre tratam bem. É interessante, isso aí tem a ver com o jeito de cada um, né? O Pianos acabou de dizer, ele não gosta dessa ideia de alguém pedir, perguntar uma coisa pra ele. Se tivesse respondido alguém me perguntando, eu ia ser grosso. Eu já tenho esse perfil, eu tenho o perfil de gostar, de ter prazer em informar. Tem que gostar de gente, né? O Pianos não gosta de gente. Eu não gosto de ser humano. Não gosto. Eu fico me imaginando ali fazendo aquilo ali, se alguém perguntasse onde é que fica, onde é que tá o corredor do arroz. Ah, legal, entendeu? Ali, ó, pega o segundo e tal. Eu gosto dessa não, ideia. Porque o cara deve pensar assim, puta, esse cara não sabe ler, né, meu? Tá escrito nas ali um placas, monte de placa, né? É verdade. Né? Mas é insegura, a pessoa se sente insegura no mercado. Aí o repositor tá ali pra dar segurança pra ele. Mas vou eu te acho dizer que tem muita bom psiquiatra coisa. Resolve. O mercado tem muita coisa hoje em dia. Eu acho que tem muito a ver com o perfil de independência que a pessoa tem. Pra gostar ou não de dar a informação, entendeu? Como o Pianos tem um perfil de ele em busca das coisas. Agora, assim, uma coisa que eu não acho em supermercado é esse maldito novo sistema de tomadas, cara, com 3 pinos. Que ridículo isso. Comprei uma TV que tem 3 pinos, mas todas as tomadas da minha casa tem 2 pinos. Tem que comprar um e não existe um adaptador. Eles não vendem. Mas vai numa ferragem, não tem adaptador. Né? Agora tudo é 3. Agora tudo é 3. E aí, como é que eu faço pra ver TV? Eles forçam tu a trocar a tua tomada da parede. Não, mas na ferragem tem. Tem que fazer a troca urgente. Claro, tem que trocar minha tomada. Tem que trocar tudo. Tem adaptador na ferragem. Ferragem. Não, eu já fui em ferragem. Não é permitido mais. É permitido. Sim. Durante o período foi permitido. Eu me lembro que eu comprei uma extensão que adaptava. Desde o dia 1º de janeiro. Agora não pode mais. Virou o ano, isso aí mudou. Todos os aparelhos eletrônicos que tu compra... É proibido a venda com 2 pinos. Agora todos vêm com os 3. Cara, pega o terceiro pino, cara. Faz de fio terra, né? Faz de fio terra. Que é a função dele. A questão é de segurança, né? O terceiro pino foi inventado pra... Porque é o fio terra, né? Não, é o que me disseram. Eu não sei nada de elétrica. Foi o 20 de setembro. Fagundes Varela tem sensacionais 2.500 habitantes. Ah, para! Uma área de 134 quilômetros quadrados e o bioma principal é a Mata Atlântica. A gente vai estar tocando numa cidade que tem de habitante o que a gente já teve de público numa balada. É bacana isso. Cara, mas aí é muito legal. Mas é como o Fetter falou, cara. Aí acontece o seguinte, ó. É um evento. Além de ser o evento principal da cidade, todas as cidades, todas as adjacências comparecem. Porque essas cidades pequenas, eles têm os organizadores de festa, eles têm uns acordos entre eles. Vai, tipo, eu queria muito ir nessa festa. O cara que faz a festa em Fagundes Varela, nos 30 quilômetros da volta, ninguém vai fazer. Vai todo mundo lá. Em Fagundes Varela, por exemplo, nós vamos ver várias de compota de chimia, nós vamos ver as toalhas de mesa floreadinha na hora da janta, nós vamos ver a casca de laranja atrás. Traz uma chimia de morango pra mim, então, já que eu não vou participar. Tá bom, podemos trazer. Atenção, Fagundes Varela, alguém entrega pra nós a chimia de morango pro Lelê. Eu gosto de tomar banho no trabalho com os colegas. Foi no 20 de setembro. Eu tô retuitando várias coisas, o Maurício também ali, a galera entrou na piada. Entrou na piada, boa. A hashtag foi 90, numeral, né, de setembro. Entra no blog, no Twitter do Pretinho, vai entender essa cara. Sabe por quê, cara? Porque é legal tirar sarro, velho, com a gente mesmo, tirar onda da nossa seriedade. Quem se leva muito a sério, cara, não dá, velho. E o Twitter é Pretinho _ básico. Boa, Rafinha. Até, cara, esse negócio de tirar onda com si próprio, o cara tá virando até uma onda, né, cara? Até na própria TV tem vários comerciais com os caras tirando onda dele. Ricardo Mack, cara. Ricardo Mack, com o Biafra. Entendeu, o Biafra cara? Isso também, aí tá virando uma tendência, os caras tão rindo deles mesmo. Vamos rir, velho. Como diz aquela frase clichê, a afinal de contas, a vida é uma brincadeira da qual não vamos sair vivos. É verdade. Fui ali na locadora pegar Brokeback Mountain, mas só vou assistir depois da novela. Dani Rocha foi no 20 de setembro. Muito bom. Vai daí, Pi. Vamos. Eu já tinha, tinha até guardado o material, não, né, Pi? Que isso me lembra o tempo de aula, cara. Ah. Falta 10 minutos pra bater o último período e o cara já tá com tudo pronto e a professora olha e diz... Pra vazar. Everton Cunha, cadê teu material? Everton Cunha que não é nome de criança, né? Não. Não é, né? Já nasceu com 20 anos. Neco, por isso Neco. Já nasceu com 20 anos. É. Neco! Necozinho! Qual o teu sobrenome, Pi? Everton Luiz Lima Cunha. E como é que chamava no colégio? Everton Necozinho Lima. Lima Necozinho Cunha. Foi no 20 de setembro. Vai, Pi. Galera do PB, meu nome é Rafael de Arroio Grande. Vai minha contribuição pro PB. Quem nunca ganhou um presente que odiou e fez cara que era... Tudo que tava precisando não sabe o que é ser ator por um dia. Uma vez eu ganhei um avanço. Desodorante? Desodorante. De presente? De Natal. Foi no 20 de setembro! Essa pessoa gostava de ti, hein, meu? Gostava. Não, cara, mas isso aí era uma prática das tias mais velhas que davam sabonetes e desodorantes. Sim. Pra gente. É verdade. Ganhou de uma tia mais velha? É verdade. É isso aí. Lelê que é tribão de pegar sabonete. Só tinha limite. Eu ganhei do amigo secreto que, casualmente, quem me pegou foi o meu amigo de infância, meu melhor amigo, me deu. Foi teu amigo de infância? Foi no 20 de setembro! E ele era secreto? Foi no 20 de setembro! Ele me deu um tubo de talco pela metade amassado. Ah, teu amigo te deu um talco? Tu é foda! Foi no 20 de setembro! Vamos pro e-mail. Quem nunca encheu o frasco de shampoo com água não sabe o que é economia. Claro. Dá chacoalhadinha. Clássico, né? Direto. Quem nunca espirrou quando mijava não sabe o que é jato desgovernado. Cara, espirrar quando mija é horrível, cara. É terrível, cara. Dá aquela esguichada no e chão. O pior ainda é quando tu tá com hemorroida e espirra enquanto tá fazendo xixi. Aí o corpo explode, cara. Parece que vai morrer. Mas se tem hérnia, é pior. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. E vocês já tentaram, não tente. Tentaram já trancar o espirro, cara? Não, é pior. Mijando? Eu duvido tu espirrar de novo. Ninguém consegue. Não consegue, é horrível. Não, trancar o espirro dá problema. Salta os olhos, cara. Salta, dá hérnia. Sabe quanto é um espirro, a velocidade? Quanto? Mais de 140 km por hora. Ah, é barbado. Aí. Então, a minha Almir, dica... Como é que tu mediu, Almir? Essa informação eu não acredito. Cala a boca, seu. Eu não acredito. Esquece, não queres dizer, pô. Seu mau caráter. Que isso, cara? Tu és não é nem mau caráter. Eu vou reconhecer, tu não é mau caráter. Caráter tu não tem. Que isso, cara? Cara, tomara que essa tua empresa vá à falência. Não, mas pera aí um pouquinho, a empresa é minha também, nossa, Santaninha. A tua parte não, porque tu és um bom cara. Obrigado, Santaninha. Vamos mas acabar a parte aqui. Deste rapaz. Vamos acabar aqui com o tá Mr. P. Termina aí, P. Quem nunca falou, nem doeu pra mãe depois de ter apanhado, não sabe o que é pedir pra morrer. É verdade. Ou riu, né? Ou riu também, né? Eu com a mãe ia dar surra, eu ficava rindo. É que não tem força pra dar mais surra. Mais tu apanhava. O problema era gostava de apanhar? Foi no 20 de setembro. Quem nunca bateu? Já é o terceiro aí nos Trend Topics. O Brasil? É mesmo? Cara. O Brasil? Claro, porque o Brasil ficou calado durante 24 horas assistindo que o E001 criou, né? Que foi o RS, melhor em tudo. E aí agora o Brasil descobriu a vingança. Criamos a vingança brasileira. Nós somos os Império. Agora, convenhamos, aí tem que ser meio metido mesmo, né? Mas o gaúcho, como empaca, tem que ser metido? Foi no 20 de setembro! O gaúcho é o que mais emplaca coisas ali no... É toda hora tem alguma invenção de um gaúcho ali. Cara. O gaúcho tá sempre colocando coisa. Foi no 20 de setembro! Pra vista, se possível, mande um abraço pro cursinho pré-vestibular do GPEC e um... Abre teu olho, magnata! Pro meu amigo Victor, da Academia Carmerini. Muito bem, cara. Era isso. Acabou. Ficamos por aqui com este programinha. Não, peraí. Amigo da Academia? Foi no 20 de setembro! Ficamos por aqui, voltaremos logo mais ao vivo às 18 horas. 480 mention. Com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho Básico. O Pretinho das 13 tem Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin e o Cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Vem aí a tarde matadora da Atlântida neste 20 de setembro. E logo mais às 18 a gente tá de volta. Valeu, tchau. O cabelo no...